prazer. Quero mamar, quero preguiçar. Quero querer, quero sonhar. Felicidade é o amor, é o calor, a cor da vida. É o verão, meu coração, é a cidade. Quero querer, quero sonhar, felicidade.